Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais Azilla Cast. Eu sou o Joel Suki, estou aqui mais uma vez com Samuel Ragnos do Cabine do Tempo, Bala e Neto. É, mas dessa vez, nessa parte do bônus, eles não estão, então vai apresentar o Joel. Esse episódio vai ser um bônusinho, né, mãe? Enquanto a galera espera o próximo episódio. Pois é, esse cast da Nintendo, né, Joel? Ele rendeu tanto que fez a gente até criar esse bônusinho aqui e da gente discutir, né, a situação atual dos consoles. Exatamente. Comparando a Nintendo hoje em dia, porque... eu acho que muita gente sentiu falta da gente falar da Nintendo hoje em dia, o próprio Nintendo Wii U, né? Exato. E as dificuldades do mercado, o lance dos jogos indie. A gente deu uma pincelada em tudo isso aí. Exatamente. E vai ficar nesse bônus aí pra vocês, né? O negócio é porque ficou tão diferente, né, da pauta da Nintendo que... parece até outro cast, né? O cara dá uma refletida também, né, mano? Como é que tá o mercado hoje em dia de jogos, não sei o quê. E se o cara se interessa... e se o cara se adequa ao negócio do Piranga Gamer Hardcore, né? Piranga Gamer Call of Duty Hardcore, né? Piranga BF3, né? Aí vamos lá pro cast direto, né, mano? Não tem negócio de e-mail, tem porra nenhuma. Vamos lá. Discussão que eu quero trazer pra cá, mano. Eu acho, mano, os jogos de hoje em dia, mano, PS3 e Xbox, mano, muito genéricos, mano. Acho. É, já tá meio saturado o mercado, né? Assim, porque tu pega, mano, um jogo, mano, sai, tipo, pronto, saiu Batman Asilo Arkham. Aí o cara fez aquela enginezona doideira ali de combate ali, todo mundo gostou do jogo. Aí o cara pega, mano, chega uma porrada de empresa e faz o jogo com a mesma engine, mano. É, o próprio Assassin's Creed tem essa engine também, de combate. É, mano, e sai uns 300 jogos, mano. Parece que eu tô jogando o mesmo jogo, mano. Mas dá bem isso, mano. E fora que hoje em dia, praticamente tudo é FPS, não tem mais jogo de plataforma, não tem mais jogo pra não é, mas isso aí é a maior vagabundagem do universo. Então, o que eu acho é que, não que seja só porque a gente gosta muito de RPG, né? Como a gente é um pouco mais antigo, não que os novos não gostem, mas dessa época agora de jogos online, tudo, o pessoal tá deixando de jogar jogo de aventura, tá deixando de jogar um jogo de RPG bem feito, com uma história legal. Tem tantos jogos de RPG saindo do Japão e que estão sendo, até muitas empresas do Japão não estão importando para as outras línguas, porque o pessoal não tá mais procurando, mano. É, mas é foda. Não tá mais procurando. O cara vai fazer um Mega Man, mano, hoje em dia, mano. Como é que o cara vai falar? O cara vai ter que... não, Mega Man agora é FPS, o cara atira, né? Visa Mega Man. O Mega Man, em vez de evoluir a arma, esse bicho pega uma 12, né? Uma 12 com um sniper, né? Eu acho que a maior diferença da Nintendo para as outras empresas é que todo jogo dela, quando ela traz, ela tenta trazer inovações na jogabilidade, algo novo que você, mano, não tinha visto antes. E os jogos, hoje em dia, eles não trazem algo novo, eles copiam algo de outro jogo, eles nunca trazem algo novo para você se divertir, entendeu? E a Nintendo, ela sempre foca isso. A prova viva disso foi quando eu comecei a jogar o Mario, né, do 3D Land, que a jogabilidade dele é muito diferenciada, as fases também, entendeu? E é muito divertido, ele foca a sua diversão, entendeu? Enquanto os outros jogos, eles pegam aquela jogabilidade genérica, botam história em cima e tocam, entendeu? Então essa realmente é uma das principais diferenças hoje em dia dos games hoje em dia, né? Pronto, mano. Hoje os caras lançam o Skyrim, aí um RPG, beleza, né? Massa, não sei o que e tal. É massa. Aí todo RPG agora é desse jeito aí. Tem que ser estilo Skyrim. Porque senão os gamers hardcore vão reclamar dizendo que o jogo é ruim, não sei o quê. Mas esses gamers já começam por aí. Esses meninos. Menino jogando. Esses meninos amarelos, pessoal. Isso, todo mijado na minha. O cara com a bermuda da Hat Boy. Hatboy, é. Hatboy cinza, meio é, amarelada. Você já disse um cara, o cara devia lançar o Bala como rapper, mano. Acha não? Tu é esse estilo dele novo aí, meninão e tal, bicho aí das gírias é divertido demais, ó. O efeito do Zinho, como foi, velho? Eita, porra, chegou. Tá que nem o Jones do Locademia de Polícia, mano. Putaria. Ih, mano, tu ia dizer o quê, mano? Deixa eu cantar uma música pra ele, mano. Os meninos rei ali, mano, os piangas é ali. O pessoal hoje em dia. Ai, Deus do céu. Eu não sou menininho de jogar joguinho de Facebook. Eu não planto fazendinha, eu planto a destruição, eu planto as bombas. É, o bonzão, né? É, o menino de 12 anos comendo cheats. Aí a mãe chega. Menino, desliga, amanhã tem aula. Vixe, aí o cara bota logo no mute no Skype pros amiguinhos, né? Bota logo no mute, não, porque ele não pode falar um negócio desse. É moral, ele é hardcore, hein? Ele é hardcore, puta. É, aí já é. Esse jogo é muito mal feito. Esse jogo é lindo. Pronto, você abrir a internet. Século 21. Você abre a sua internet em 2014, você abre alguma coisa. Você passar uma hora na internet em relação a alguma coisa de jogo, se você não encontrar um lixo, parabéns. Porque no mínimo você encontra alguém. Ah, esse jogo é lixo. Jogo lixo, né? Lixo, é lixo, é garbagem, é lixo. Garbagem, é. Aí eu olho, não, deixa eu ver se o povo aqui de fora escreve lixo. Mas ninguém escreve lixo. Trash é muito derrubado, mano. O negócio é garbagem. Se não sair um jogo que eles querem, né, do jeito que eles querem, ah, lixo. Se você for parar pra pensar, mano, deve ter alguma parada, não sei se é a internet, mano, que tá acabando com a juventude, mano. Porque se tu for pensar no nosso tempo, por exemplo, que eu chegar assim, ah, mano, gostei do Street Fighter não, né? O cara, ah, beleza, né, e tal. Eu nunca vi, mano, os caras dando rage no meu tempo, não, mano. O cara assim, Street Fighter é ruim, caralho, não sei o que e tal. Aí o cara. O cara dá pedido e tudo, mano. Hoje em dia é como o Paulo tá dizendo. Não. Pois é. Será que é por causa disso que as empresas hoje em dia têm medo de inovar? Que eles têm medo do feedback online que é dado pelos jogadores? Pode ser isso, né? Pode ser. Porque isso é um risco grande, mano. Isso, além de ser um risco grande, por exemplo, lógico, as 40 do Final Fantasy 7. Muitos e muitos fãs da época, né? Que hoje em dia tem muita gente que não sabe nem que Final Fantasy 7. Ah, remake, Final Fantasy 7, aqui, primeiro 3D, muito foda, blá blá blá, eu dou a bunda e tal, eu sou o Manel. Aí. O cara chega, pede o remake, aí a empresa, vixe, se a gente fizer uma besteira. Fudeu, cara. Pronto, é aquele negócio, eu acertei 99 tiros, só errei um. Noob, é um bicho ruim. É desse jeito. O cara matou. O cara quita, né? Tô aí, base, pronto, né? Pronto, barra, surrender, erro, BR, eu pronto. Achei foda, mano, porque eu disse pra. Eu acho que foi pro Thiago Batman, amigo nosso. Eu disse pra ele assim, macho, eu não vou com ele ficar insistindo pra eu comprar o Battlefield 3, né? Não, vamos jogar, não sei o que, macho, eu não me divirto com esse jogo não, mano. Não vou jogar esse bicho aí, mano. Mas tá de R$29,90, não sei aonde. Macho, eu não quero saber não, mano. Aí ele fica achando que é. Que não, tá suvinagem aí, R$29,90, jogo barato. Seu nonô, né? O Manel gritando lá. Aí dentro, mano, eu não vou jogar isso aí não, mano. E daí eu não gosto de Battlefield aí. Vixe, menino, quando eu disse isso aí, que eu não gosto de Battlefield, aí, vixe Maria, parece que eu tinha xingado, era o Jesus Cristo dele ali. Isso, quem é o seu Deus, né? Que é outra, é outra geração de jogadores que é a galera da Steam, né, bicho? Que é os caras os caçadores de promoções, mano. É. Os caras compram milhões de jogos a R$5, R$2, não joga nenhum. Jota disse Jota que vai fazer essa parada aí. Jota disse que vai fazer as paredes da casa dele dos jogos da Steam. Eu só quero dizer, mano, que o Marquinhos fazia essa época, isso aí na época do PS1, mano. Que era muito já mais hardcore, né? É, Eu digo essas coisas assim, mas tem jogo bom hoje em dia? Tem, claro. Ah, tem muito jogo bom. Last of Us é um jogo foda, né? E tal. Tem Halo, aí tem o jogo é bom. Red Dead aqui, Redemption, é muito foda. Muito bom, muito bem feito, tem muitos jogos bons. Aí o pessoal fala muita besteira, às vezes, de alguns jogos que são bons também. Aí tem uns jogos que são mais ou menos, a galera levanta muito. Por exemplo, Call of Duty. Todo Call of Duty, cara, vixe, Call of Duty, meu Deus, Call of Duty. Um jogo que todo mundo baba, mano. E eu acho chato demais, mano. Vou dizer logo, mano. Assassin's Creed, mano. Ano sai essa porra, mano. Não, o jogo é legal. Eu acho muito chato. Agora o que aí, ofendeu o Bala. Não, eu acho, é o ponto de vista dele. Agora eu acho o jogo legal. Eu acho muito interessante também que eles lançam, isso aí é interessante. Um jogo por ano. Um jogo por ano. E eles fazem entre aspas. Mas eles agora, viu, Bala? Agora eles estão fazendo 3 jogos por ano, mano. Ó, esse ano eles lançaram Assassin's Creed 4, lançaram Assassin's Creed Hulk e lançaram agora Assassin's Hulk, Creed mano? United. O Rebel Hulk? Rogue, vale a pena. Isso era um plotzão doideira, viu, mano? Já pensou, mano? O Hulk e um assassino, hein, doido? E bicho todo stealth, mano. Agora sim, hein? Ele lançou, mano, 3 jogos do ano, mano. 3 jogos do ano, mano. Não, mas isso é bom e ruim, né? Porque fica virando obsoleto, né? Vai ficar naquela mesma. O Assassin's Creed, mas se a gente não cuidar, ele vai se tornar o novo ET, mano. Novo ET. Passar os outros assassinando com o dedo. Vai ver o ET fudendo todo mundo, né? Oh, por exemplo, o Assassin's Creed Unity, esse do Xbox, One e o Play 4. Joguei. É um jogo legal, ele é bem feito. Eu não joguei nenhum. Agora, ele foi feito, entre aspas, na pressa, foi uma coisa assim meio mal feita, é cheio de bug. Do ET Style, né? Ele foi... É ET Style, mano. Joga no mar, joga na areia. Style. Aí o que é que acontece hoje em dia? Não, vamos lançar patch pra corrigir. Na época não tinha isso não, meu chapa. Você vai fazer uma fita de Super Nintendo? Saiu errado, saiu errado, né? Saiu errado, fodeu, bichão. Pede demissão aí, falou. porque tem que ser bem feito. Antigamente os game testers realmente trabalhavam. Hoje em dia os caras não trabalham mais não, viu? Mas os game testers trabalham mais não. Mano. Sabe que o Manel disse que era o próximo empreendimento dele, né? Abriu uma empresa de testar jogos. Essa parada do Manel, profissão do futuro, né? O sonho dele, ser game tester. É, meu. Caralho, velho. Ele dizia que era pro cara só trabalhar pra poder jogar, né? Pois é. Bicho vagabundo, velho. Mano, eu botei lá no LOL, mano. Manel Gamer tem nickname disponível. Pronto, o Battlefield, Battlefield 3, né? Demorou que só uma porra pra sair, não sei o quê. Aí a galera elogiou ali o Battlefield, né? É um jogozão fantástico, não sei o quê. Não é igual o Call of Duty que sai um por ano. O jogo é trabalhado, não sei o quê. Todo mundo endoidando. Aí tá aí, ó, o Battlefield lançando também, um por ano. Aí. Mas dessa geração atual, eu sinto falta de jogos. Tipo, por exemplo, quando eu tava na geração PlayStation, que saiu o Breath of Fire 3, que o jogo não era tudo no máximo, mas trouxe várias inovaçõezinhas interessantes, mano. Eu sinto falta nessa geração nisso, mano, porque os caras botam jogo com gráfico lá em cima e tal, pancadaria, não sei o quê. Tem sempre uma fase FPS, né? Sempre. Mas eu sinto falta desse tipo de inovação, mano. O negócio que foi criado, Bala, nessa geração, que a negada criou o nome pra eles, que são aqueles jogos que focam numa experiência que você vai ter jogando, e eles não se importam de criar suas próprias jogabilidades, mas ele vai ser um jogo pequeno, porque o pessoal tem medo de arriscar. Aí batizaram de jogo indie, velho. Jogo indie são jogos que a galera tem medo de se arriscar, de criar uma jogabilidade diferente, e chama de indie, que são esses jogos em pequeno, entendeu? Eles vendem mais barato e tudo, na Live, na PSN, né? E tem realmente alguns jogos bem bacanas mesmo, mas o indie se tornou, aqueles jogos diferentes que a gente via, ficaram um jogo pequeno, entendeu? Um jogo de nicho, em vez de se tornar um jogo que já era normal, né, de sair. Aí por isso que inventaram esse negócio de indie. Acho bizarro isso aí, ó. Tanto você tem razão nisso, como também as empresas indie, não são aquelas empresas como a Square Enix, Capcom, Konami, Digital Dynamics, né, a Nintendo, a própria, a Sony e tal e tudo. São as empresas, por exemplo, tem o Vita. O Vita tem muito jogo indie, né? É. Eles têm. O nome das empresas são empresas que eu nunca vi na minha vida. São aquelas, como tu diz, aquelas empresas. Né, cara, são aquelas empresas que buscam jogos que são. Que tentam resgatar aquelas coisas do antes, do passado. Aí se coloca com coisa nova, né? Isso, com coisa nova, aquele investimento mais barato, né? E cobram por um jogo mais barato. Porque as empresas hoje em dia as maiores não querem arriscar tanto em fazer uma coisa. Eu acho assim, cara. Entendeu? De fazer um jogo que, como disseram aqui, e o pessoal tem medo de errar. Acho, são três jogos, três estilos mainstreamzão pra cacete, mano. Que dá raiva, mano. Só sai jogo disso agora. É FPS, RPG, é estilo Skyrim agora, não pode ser diferente, medieval. Porque ninguém gosta. É. Jogo de mundo aberto. Só existe jogo de mundo aberto ali, porque se for diferente, ninguém gosta. É foda, velho. É doido. Eu tenho uma observação a fazer em relação ao mundo aberto. O que eu acho? O jogo aqui já é caro no Brasil. 200 conto quando sai, por aí. E o cara já é muito difícil, tem que ficar comprando quando sai. Aí o cara vai comprar um jogo caro. Hoje em dia, que pra gente é caro, querendo ou não. E o cara vai comprar um jogo 200, 150 conto pra zerar em 2, 3 dias. Não, mas aí é que tá a bala. Porque antes, mano, tu comprava um Super Metroid na época, mano, que era no mesmo preço, mano. O jogozão era eterno, mano. O cara jogava ali, o bicho passava horas. Mas é por isso, Joel, que inventaram os jogos indies. Um dos jogos indies, assim, que ficou mais famoso no mundo aí, eu acho que não sei se o Bala jogou, que foi o Journey. O Journey, Joel, ele custa R$30 e tu zera ele em 2 horas, mano. É foda mesmo. O Journey do Play 3. Eu sou mais em ver o filme do Pelé, mano. Esse jogo, o jogo do Journey do Play 3, eu não sei se foi a Santa Mônica que fez esse jogo, não sei. Isso, foi a Santa Mônica, que fez. O jogo... Só que eles fizeram com pouco orçamento e ficaram na categoria de indie lá da Sony. Ficou simplesmente um jogo, um dos melhores jogos que eu já joguei. Pois é, você finaliza. Não é todo mundo que vai. O cara, ó, tu tá aqui em casa, chega um amigo teu e tal, tu tá jogando joguinho no boneco na areia. Tira essa porra aí, filha da puta, bota o Call of Duty aí! Aí o cara, não é público pra todo mundo. É por isso que o cara tem que ter a mente aberta. O cara tem que. O cara não é pra fazer um jogo. Não, é um negócio inteligente, você tem que gostar do estilo. É um negócio que você jogando, você vai sentir o que o jogo está querendo passar pra você. É isso aí. Você tentar absorver. Né? Exatamente. Se você absorver o que o jogo quis passar pra você, aquelas 2 horas, valeu muito mais do que os R$30. E se o criador desse jogo estiver ouvindo o cast, né? Uma lágrima escorreu agora, né? Coração, zona de amor e do barulho. E eu vou deixar o recado pro Dio. Dio, mas cria vergonha na tua cara e zero Jordan, baitola. Até hoje ele não zerou, mano. Tá que pariu. Incrível. O jogo é incrível. E você só anda, a música incrível, a orquestra, você viaja, cara, no jogo. É você zera em 2 horas, 2 horas e meia, assim, o máximo, estourando mesmo. Que eu sei. Aí você volta e compara de novo. Experiência pessoal. Ixi. Nintendo é foda, o Nintendinho é foda, o Super Nintendo é o mestre. O 64 é foda. O GameCube é mais ou menos. O Wii, longe de mim. Mas imita o poderoso, mano. Mais ou menos. Esse mais ou menos. Esse meu bosta. O Wii é pior. Eu não gosto de nada de bastão. Na minha mão aqui tá analógico. Na outra aqui tu vai apontando na espada. Legal. Foda-se. O projeto do Wii, véio, era pros caras um pouco acima do peso gostarem, né? Esses bichos tudo odeiam, né? É tipo uma afronta, né? Querer fazer o cara perder peso. Esses bichos, não sei o quê. Eu quero jogar, perder peso, eu vou pra academia. E o Wii, galera, é muito estranho de jogar, né, Bala? Você tem que ficar sacudindo o controle. Mas tem uns gestos obscenos pra caralho, velho. Você mas jogando. É negócio de leve essa. Mano, eu gosto, hein? Eu gosto. É negócio de leve trás, né? Aí o Wii U, até que o problema do Wii U era pra ter um nomezinho mais bonitinho, que teve muitas pessoas que lá no começo, lá, voz e mano, deu até uma matéria na época. Tablet, né, agora não. Comprei o Wii, mãe, era o Wii U, é ok. Era pra ter um nomezinho mais legal, o controle é pelo menos é mais massa, o controlezinho, os analógicos. A única desvantagem, viu, Bala, a única desvantagem do Wii U é que o controle dele é muito pesado, velho, é muito pesado. Você que se cansa rapidinho, mano. Aquele tablet, não. É o tabletzão, mano. Cansativo, mano. É muito pesadão, mano. Mas é a pilha ou é a bateria, aquela porra aí? Ele é a bateria, mas dura só umas 2-3 horas só. Tem que ficar carregando. Acho que a Nintendo hoje em dia ela tá indo pro outro lado, mano, assim. Povo do Camboja, né? Que eles estão fazendo, mano, tentando resgatar um pouquinho daquele espírito dos jogos criativos e tal, Com Mario, tá faltando Zelda. Metroid. Tá faltando Metroid, tá faltando mesmo. Zelda, vem aí, vamos ver se vai ser bom. Vai ser Open World, né? É. Vamos ver como é que vai ser. Eu vou dar crédito, porque Zelda é Zelda, né? Eles estão focando muito também no Nintendo, né, mano? 3DS ali. É, 3DSzão é o carro forte, né? É o que já... Agora, eu tenho uma pergunta já interna, já, pro Samuel. Tu tem um 3DS, né? Tenho, sim. Tu se liga que vem esse New 3DS, né, agora? É isso aí, ele vai ser... Eu tava até falando com o Joel sobre isso. Ele vai ser a evolução do 3DS. Vai ter jogo que vai sair pro New 3DS que não vai pegar no 3DS, cara. É exatamente esse ponto que eu ia falar agora. O cara tem um 3DS comum, aí vem o 3DS XL. Aí a Nintendo fode fazendo o mesmo console, só com um hardware um pouco melhor, que é umas besteirinhas lá, um negócio lá. Só que mesma coisa, resumindo. Aí você tem que comprar outro console, cara. É isso aí. Isso aí é foda mesmo. Isso não é foda, isso é ridículo, independente de qual seja a empresa, cara. Não é pra fazer um negócio desse. Você tem um Vita, aí um PSP, pronto, PSP é um modelo 1000, é normal. O 2000 é normal, faz o modelo 3000, só pega alguns jogos só pra aquele videogame. Porra, cara, isso é safadeza, cara. Não teve isso no Super Nintendo, no Mega Drive, no Xbox, no Play 3, não tem isso. Eu gostei dessa ideia, porque eu tava pensando em comprar um 3DS. Como eu não comprei, isso aí vai ser conveniente. Se a Nintendo no futuro criar a 7, especulou isso algum tempo atrás, né? Se ela no futuro lançasse um videogame com o nome de Super Nintendo 2. Vixe, meu chapa. Agora você falou uma coisa que eu nunca tinha pensado, viu, Fala? Nossa, velho, esse nome é tão carismático que ia ser avassalador. Acho que até a galera que não comprou Yo iria passar a comprar esse Nintendo 2 aí. Super Nintendo 2 aí por causa do nome, velho. Esse nome é um nome de peso, cara. É de peso, mano. Tudo. Carrega um. Do filho da puta. Essa é foda, mano. Eu vi o trailer do Smash Bros, mano, do Mega Man. Aí tem uma cenazinha dele andando assim e atirando, né? De lado, assim. É o macho, mas por que, mas que a Capcom não faz um jogo do Mega Man desse jeito, mas? Eu acho massa demais, mas. Ele andando. Você liga que o. Eu não sei se é o. Zafone, Inosofone, alguma coisa assim. É um dos criadores do Mega Man, né? Isso, exatamente. Ele saiu e tá fazendo junto com a equipe dele lá, esse Mighty Number 9. É. Ele é um jogo indie, se eu não me engano, que ele tá pedindo investimento e tal. Isso, é lá no... Me esqueci até o nome. Que o nome é Mighty Número 9, se eu não me engano, né? Mighty 9. É. O nome do jogo. Mighty Number 9. Ele até parece com o Mega Man, a aparência dele, assim, azulzinho e tal. Ah, totalmente. O que dizer, parece é uma parada generosa, né? Caramba, só parece. Tá sendo humilde, né? É o Mega Man, né, velho? Mas é muito massa. Vai ser muito massa, cara. Ah, mas se saísse um Mega Man passando de fase, mano, daquele jeito, com aquele gráficozinho ali, mano, que tá bem feito ele no Smash Bros, mano. Samuel, eu tô vendo aqui que tu me mandou o link, tu tem o PlayStation All Stars Battle Royale que tu tem, né? Tenho sim, que é o Smash Bros. Da Sony, né? Isso, tu gostou do All Stars? Eu gostei, cara, eu achei divertido e tudo, é muito apegado do Smash Bros, entendeu? Então, tu já jogou Smash Bros já, né? Joguei. É, mas Smash Bros, infelizmente, não tem comparação, é melhor mil vezes. Pois é. Não, eu gostei dos dois, entendeu? Pois é, eu gosto dele também. Tem gente que ficou tacando pau, falando besteira. Eu gosto do jogo também. Agora, por exemplo, voltando ao 3DS. Eu ia comprar o 3DS pra minha namorada, pra eu ficar jogando também. Quando eu soube desse daí, do negócio do New 3DS, porra. Aí eu pensei, ainda bem que eu não comprei. Uma coisa que a Nintendo sabe fazer muito bem, é ela te explicar de uma forma muito intuitiva, mas a jogabilidade do jogo. O cara vai jogar o Super Metroid, mano. O cara vai pegando as coisas aos poucos ali, vai pegando as habilidades, aí vai pegando aquela malacazinha do cara ficar dando uns pulinhos na parede do Super Metroid. Acha? Aí, hoje em dia, mano, o jogo tem que te explicar tudo no tutorial pra tu já começar o jogo sabendo de tudo, mano. Mas, Joel, tá, mas, Joel, aí, eu não sei se vocês passam por essa dificuldade que eu passo. Eu tenho uma coleção gigantesca de jogos aqui. Aí tem. Eu ainda tenho uns 70 pra jogar, por isso que eu não passei pra nova geração ainda. Aí às vezes eu começo um jogo, aí eu tô lá jogando ele. Cara, vou mudar pra outro jogo. Aí eu pego e mudo. Aí eu penso assim, ixi, mas faz tempo que era pra eu ter jogado aquele outro. Eu pego e volto pra ele. Aí aquele primeiro que eu voltei, mano, eu não lembro direito mais como é que joga, mano. É. Quais são os botões, quais são os comandos, que é tanta coisa, mano, que você fica maluco. E a maioria dos jogos não tem aquele lance intuitivo de você lembrar de tudo de uma vez, entendeu? Como era antes. Hoje em dia eles estão bem mais complexos, né? Tem que passar pelo tutorial todo de novo pra você lembrar do jogo, entendeu? Ele não faz tu jogar ele intuitivamente. Mas foda isso. Já passou por isso, Bala, tu? A Nintendo, como eu disse, tem vacilando umas coisas, umas pequenas besteiras. Por exemplo, querendo ou não, já é um bom tempo, eles prometeram isso na época do Play 3, né? Isso eu só vou fazendo uma comparação. E tá começando agora no Play 4 com força, que é as legendas nos jogos, no fim do Play 3, Xbox, e a dublagem. Ah, mas isso aí, mas é uma coisa que eu quero também fazer uma crítica aos gay, o hardcore, né? O hardcore. Eu já sei o que, é que o João vai falar. Manda bala aí, João. Porque assim, mas os caras deviam... Eles reclamam de tudo, mano, né? Reclamam de qualquer coisa, mano. Ah, eu ganhei, não sei o quê. Ele é... Ai, não sei o quê. Não ficou do jeito que eu queria. Queria um jeito. Reclama de tudo. Tudo o cara reclama. Macho, esse filho de uma égua, mano, devia levantar as mãos pro céu, mano. De ter... isso aí parece frase de mãe, né? Esse vagabundo devia levantar as mãos pro céu. De ter hoje jogo dublado, com legenda em português, não sei o quê. Tá uma mãe, né, hoje em dia. Porque na nossa época, a gente, pra jogar um Final Fantasy, tinha que se contentar com japonês e não entender porra nenhuma da história. Caralho, foda, né? É tudo, mano. Se tivesse um Zelda todo em português na minha época do Super Nintendo, velho. Não ia ter seu Pinóquio, né? Rapaz. Deixa de frescura, mas joga essa porra, mano. Eu sou a favor da legenda. Se bem que tem jogos dublados muito bons. Por exemplo, The Last of Us é impecável. Como também teve a dublagem do Quantum, o jogo que vai vir para Xbox One. Já fizeram já algumas dublagens em português. Estava muito boa. Achei muito massa. Agora, a Nintendo, eles não legendam nenhum jogo em BR. É. Nenhum. O mínimo do mínimo, assim, a legenda é uma coisa da criptografia da legenda, de fazer o contrata uns fellas aí pra fazer a legenda, tá? Em português. Pronto. Você fazer a dublagem. Mas não. Precisa. A gente que é mais antigo, a gente é acostumado com inglês. Eu aprendi, o meu pai mesmo falou, pai, eu joguei Final Fantasy 3, que é o 6, mas eu não tô entendendo. Aí ele apontou pro dicionário. Português e inglês. E eu aprendi cada palavrinha. Eu gostei do pai do Balão. Essa vitória foi boa. O Bala é jovem, pai do... né? Não, papai, não sei o que e tal. O pai do Bala na poltrona assim, bota só o dedinho pro lado da prateleira. Vai lá. O pai do Bala foi tipo mestre dos magos agora, né? Mas só indicou o caminho. O caminho ali, ó. A vitória, o Bala dizendo, né? Pai. Me ajuda aqui, né? O pai dele ali fluente em inglês, né? Não. O pai dos burros, meu filho. Lá nos pais dos burros. Ele só pensa, ele levantou assim devagar, né? Aí foi lá dentro e pegou o dicionário e entregou. Aí eu peguei um dicionáriozão grande, todo marrom, do começo ao fim. Dicionário Oxford. Botei aqui, aí eu, letra por letra aqui, palavra por palavra, quer dizer, palavra. Essa aqui, C, letra, aí eu cheguei lá no F, lá no C, lá no A. Letra por letra, eu fui aprendendo desde que vem. Aí eu fui a base. Tu teve que aprender um alfabeto. No, palavra por palavra, perdão, palavra por palavra. Todas as palavras juntando, palavras de dia em pau. Agora, o jogo, beleza. Tá na rádio, viu, mano? A gente tem que pegar o cara pra aprender o alfabeto, é pesado, viu, mano? Aí, beleza. Hoje tá com a tecnologia e tal, tá tudo mais moderno, a comunicação, tal, ok. Agora custa, cara, a Nintendo fazer pelo menos a legenda, cara. Eles não querem. Eles não estão dando atenção ao público brasileiro, cara. Mas eles querem influenciar ali. É porque a Nintendo faz uma pesquisa. de penetração de público. Aí os caras ligam lá pra tua casa e teu pai atende. Aí os caras perguntam, e aí, tem que ter legenda? Teu pai, não, de jeito nenhum. Às vezes eu me pergunto se é pela quantidade de jogadores que a Nintendo tem. Por exemplo, a Sony e a Microsoft, eles já têm uma base instalada gigantesca no Brasil, uma quantidade de jogadores também. Aí o que acontece, eu acho que eles viram o potencial, né, depois que diminuiu a quantidade de pirataria, principalmente no PS3, né, e agora no PS4 e Xbox One, eles viram que tem um potencial gigantesco no mercado, que antes não tinha tanto, né, porque a pirataria reinava, né, e talvez a Nintendo, pelo fato de não ter tantas vendas no Brasil, eles não investam tanto na gente, né. Pirataria rules, né, cara? É uma maneira deles se vingarem, né? Ah, seus pais. Lava jato do Manel, né? É, mas será que é ele mesmo que tá lavando os carros, hein, mano? Manel Lavas. Será que é ele mesmo que tá lavando os carros, mano? É, não. Pai, esse bicho deve ter pegado algum morador de rua pra fazer isso aí. Bem sola, né? Bem é, cada lavada é uma pinga. Hasta la vista, baby.